Segue via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre, 1186. O altímetro agora marca 1016, tem um bom voo no 7 e no 5. Ok, altímetro 10 no 6, Índia Alfa no ponto de espera da 1086, no 7 e no 5 da Gol, bom trabalho. Salvador, bom dia, Gol 1705. Próximo ponto de espera da pista 10, pronto. 5, bom dia, após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém, no 705. Salvador, muito bom dia, 35, no 7, formação ainda, solicita o 340 Brasília. 35 no 7, está autorizado para Brasília, nível 340, decola da 10, pela pêndulo 17, sai da agora e transição fita, após decolagem, curva à direita. Aciona 5432 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 35 no 7, autorizado Brasília, 340. Decolada 10 com curva direita, guarda o fita. Presulo 7 aerovia. 5432 o transponder, controle 1935. Protegimento correto, chama para o push no 07. Parado, tá aí. No 897, tá na escuta? No 7 no 5, vai, Niari, mantém cabeceira no 0. Zona 53 ou 52, direito 219. Direito 219, daqui a pouco. Salve, Salvador. Muito bom dia, tá 31, 53, Zona Fox. 3153, bom dia, prossegue via Alfa. Me chama antes da direta. Alfa, e boa tarde, direta, 3123. 70. Autorizada a decolagem, pista no 0, Gol 1795. America 980 is established on the localizer. Contact now tower 1186 solo. 186 America 980. Good day. Bungie Salvador Tower, America 980, 8 miles for runway 10. Zero, 1076, 1016, I have a traffic inside. Set to land runway 10. 190 degrees, 10 knots. 1016, cleared to land, American 980. Zona 53, leste. 3, 53, prossegue via Gilete para 08. Gilete para 08, 3, 2, 5. 3, 2, 5, graças, mundo limpo. Controle batido, gol no 7, no 5. 360, gole o fito no 7, no 5, vigilância. Gole o fito, 360, 7. Nomeia 05 alterado, pushback cancelamento, chama táxi. Autorizado, pushback cancelamento, chama para táxi, nomeia 05. Ano 897, autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Ano 897. 21, décima 90. 21, American 9801. Good morning, Grand American 980, we declare runway 10 for gate number 11. American 980, good morning, approved taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Hold short at Juliet, is that correct for American 980? Posicionamento plan 3597. 3597, vamos até me escutar e aguardar para o push, número 2 do setor. Ground America 980, we cleared to the apron, gate 11, it's Juliet. 3 America 980, maintain position, sir. I have the aircraft in push. Okay, what's the school maintain our position, America 980? Aeronave chamou para o taxi, prossiga com os dados, por gentileza. Para taxi é o 1605, o 1015 a bordo, 3 horas de autonomia, ou até nada em caminho. Prossegue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1186, altímetro 1016. 1016, na 610, fator 1185. Táxi 161, Alterna Campinas, 0300 de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre em 1186. O altímetro agora marca 1016, tem um bom voo no 897. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1016. Obrigado e um bom dia, bom no 897. Bom dia. 180 com 10 nós, ajuste agora 1016. 1016 autorizado a decolar em Itaú 0, voo no 1017. 1715, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, 3325, 7. Bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, mantém me escuta e aguarda a cópia. Aguarda a cópia, o 3153. Obrigado, bom dia. Antônio, gol 605, decolou nas costas. Gol no 605, contato radar, suba para nível 360, saída da EL. 360 da EL, um gol 605. 07, após a passagem do América, que vai para o 11, está autorizado no 07. Três, cópia. Prossiga, 353, na escuta. Está autorizado para o Galeão, nível 380, conforme a rota do plano, decola da 10, saída da El Leda, após Leda voa Bidev. Aciona 5435 no transponder, 10935 é a frequência do controle. 897, Lima. Para 10, saída da El Leda Bidev. 5435, transponder 1935 ao controle, tá? 3153. Protegimento correto, chama para push. Chama lá. That's 581. Go ahead to Alpha Sierra 581. Clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 340. Confirm your route, approach 50. Runway 10, dial departure, after dial, fly heading Leda, and after Leda, Eudes, Echo, Uniform, Delta, Echo, Sierra. It's Skulk 5440, and frequency approach 119.35. Okay. Abraham Becerra 5-1, clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 340. Runway 10, dial departure, transition dinner. After that, direct to Eudes. And can you repeat the squatch, please? Okay, your departure is dial Leda. And after Leda, Eud. And Skulk 5440. Departure dial. After that, Leda, Skulk 5450. 5440. 40. It's going to come for startup and push, okay? Okay, I will back to push button and set up. Controle Salvador, TAN 3859, bom dia, sente na informação índio. Bom dia, TAN 3859, aciona a identificação, desça via chegada bom para 2000 pés, QNH 10116. Via Bonf para 2000 pés, TAN 3859. Decolado 09, 1935. 0935 no 897, bom dia. Ele é Salvador, gol no 897, bom dia. Bom dia, gol no 897, contato radar, suba para nível 360. Ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. Ok, 360, 2000 pés, Leda, no 897. Prossegue Juliette Alfa do ponto de espera Torre 786, altímetro 1016, 3517. 3517, prossegue Juliette Alfa, ponto de espera 286, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3597, aproximando o posto de aeroporto. 3597, bom dia, autorizado em ingresso à decolagem, o vento 190 com 10. Autorizado em linha de decolagem, TAM 3597. Tem 1928, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, 3325, voo 605, bom dia. Bom dia. 3859, autorizado final, ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarão estabilizado no X-Ray. Bom dia, TAM 3597, contato radar, suba para nível 340 na saída Gole. No perfil da Gole, TAM 3597. Chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. Chame Recife, 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, 3325, gol 1897, bom dia. Bom dia.